1970, Unovilma para o pushback acionamento. Voo 1229 no PAT 3, autorizado para o pushback acionamento, chefe de táxi. Autorizado com arampa. Chile 6251, decolado 2006, controle em 119, decimal 80. 398, boa, o Chile 6251. Controle Salvador, muito bom dia, o Chile 6251, decolado na São Bruno. O Xené 6251, bom dia, contato radar, via Salvador São Bruno, fuga para nível de voo 360. Via São Bruno, 360-6251, assim que possível, voar Salvo. Autorizado Salvo, Xené 6251. Gente, mais dois minutos para decolagem, 6075. O tráfego da decolando para frente, mesmo a nível e rota e subida. Tá ok. 1238, azul 2535. Gol 970 para o táxi, PB 137, autonomia 4 horas e 40, Alterna Galeão. O POB novamente? 137. 137, gente. Gol 1229, táxi autorizado, PAT 3, PAT 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torre. Chame novamente, pronto. 1229. PAT 3, PAT 1 Índia, chama a posição. 075-30, controle 198, boa viagem. Obrigado, bom dia. Salvador, Oceanair 6075, curvando direito, passou 2 em pé. Oceaneia 6075, contato radar, via saída Sambo 1, suba para nível de voo 360. Sambo 1, sobe o 360. Olha, autoriza dar presente com armótico ao Chanel 6251? O Chanel 6251, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 123.8 e coordena com o mesmo. 51238, boa senhora, o Chanel 6251. Pessoal, Salvador Alfa e aqui Mike e Eco, aeronave parqueada na posição 9, bom dia, obrigado. Bom dia. 229, 836, contente 98, boa viagem. 98, boa. 123, décima 8. 251, 238. Salvador, bom dia, voo 1229. Voo 1229, bom dia, contato radar, via cega, só voo 1, subo para nível de voo 360. 360, via cega, voo. Salvador, Mike Yankee X-Ray. Prossiga. Mike Yankee X-Ray. como término do retorno na porta 17. Bom dia. Bom dia, obrigado. Com 1229, chame o centro Recife, frequência 125, decima 1, alterne 123, decima 8. 251238, obrigado. Gol 9776, bom dia, Gol 9776, informação Eco. Gol 9776, bom dia, aciona identificação, via chegada Bonfim, desça para 4.000 pés. O ajuste no 014. 4.000, via chegada Bonfim, ajuste 1014, Gol 9776. Salvador, muito bom dia. Ocean Air 6225, mantendo 180, passou Conde, temos a informação Eco. Ocean Air 6225, bom dia, acione identificação, está sob contato radar 63 milhas nordeste Salvador, voo na proa de Bonfim, 47 chegada a Bonfim, reporte para descida. Voando na proa de Bonfim, chegada é a Bonfim e vai chamar para descida, 6225. Para descida, Ocean 6225. Ocean 6225, desça para nível de voo 050. 050, 6225. Estação, utilização Guarulhos. 271, no lugar de qual preparação voo 1. Tampão na barra 4. Está 3171.4. Está 3171.4 para cópia. Só um minutinho, por favor. Cópia agora. Autoridade Guarulhos, nível de voo 340, depois do 10 até Taubaté. Vai 90, curva à direita. Nação 1-1, Leda, Doc. Corrigindo Mátila, 1-1, Leda, Mátila. 5450, transponder, controle em 1-1-9-9-0. Guarulhos autorizado 340, pendulo 1-0, acertar o bateria. Comando 1-0, curva direita, ação com 1, acionamento 3450, passagem 19-8. É, são 1-1, Leda, Mátila. Sim, são 1-1, Leda, Mátila. Eu peço 9-0. Para o Puxo S, número 3, vamos fechar. Número 9776, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado, afinal ali a Sucre, reporte estabilizado. 2014, TJ aqui, o portal estabilizado, 9776. Ocean Air 6225, desça para 2000 pés, no ajuste no 014, autorizada a final em S3, retorno estabilizado. É seguir um bug 737-14, 1-2 milhas à sua frente. Ocean Air 6225, está voando na proa de pelo, descendo via, chegada bom. Estabilizado, Axel com 9776. Gol 9776, complete na linha Saturation, minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, gol 9776, bom dia. Oceaner 6225, copiou DS 2000 via chegada, intercepta e reporte estabilizado, 6225. Oceaner 6225, inicie redução para 1809. Reduzindo 180, 6225. O gol 9776, informo pista molhada, chuva leve, seu deputado. É, chuva 9776. Direction número 3, zona 71, zona 0. Autorizado no dash, tá? Escute o dash, não tem vantagem, 3179. Finalizou 6225. Oceaner 6225, informa o chuva leve sobre o campo, complete final linha Saturation, minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, graças pela informação. Amador, muito bom dia, Oceaner 6225, estabilizado, agora uma milha para o externo. Oceaner 6225, para a prova estado, ajuste no 014, continua a aproximação, aguardando pista livre, vamos chuva leve sobre o campo, pista molhada. Sede das condições, grato pela informação, 614, aguardando a autorização. Voo 9776, som 1123, livre à direita, mantendo minha escuta, taxi via Alfa, Juliette para o portão 2. S, direita, Alfa, Juliette, escuta por 2, 9776. Chanel 6225, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Tem livre pouso 6225.